O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Começando no caqueado, boa noite a todos, galera de Barcarena, Espaço da Saudade. Alô, Paulo Cunha! Os nossos seguidores estão por aqui e a gente já começando com o caqueado. Um pouquinho tem muita coisa e não esquece que tem a sequência da Caixa Preta, já já. Pra quem gosta aí do caqueado! Meu parceiro Marlon, também a Zérica, a nega Zuzu, do jeito que tu gosta, nega. Amanhecido, rapaz. Família Comitiva, carroça, festa já na área. Ressaca do seu aniversário, meu amigo Careca também. Sua celebridade é de Belém do Pará. Para, Sandrinha, não vai dormir aí. Fala, Leandro. DJ Claudinho. Cara brava. Ser um malucão também, já na área. Um grande abraço aí do Franjinha. Alô, David Gordo. Ele, sua celebridade. O amigo Spoca também tá na área. Oh, oh. Irmãos de Barcarena também, um grande abraço a vocês. Digníssimas na área. Pode crer. O curral do Diel aqui do meu lado esquerdo. Temos todos aqui, viu? Temos tudo. Camisas, bonés da melhor qualidade, canecas personalizada da luxuosa dona da noite. Pra você tomar aquela gelada. Olha o caqueado! Luxuosa pra você, a dona da noite chegou. E sempre será sucesso. É a primeira vez aqui no Espaço da Saudade, fazendo um festão dos Romeiros. E a gente vai detonar, a galera dançando no caqueado. E a gente mandando ver. O show da Carroça da Saudade. A tecnologia mais moderna do planeta. Agora, aqui, pra você. Porque a história não se faz só de passado, e sim do presente e futuro. E nós, com trabalho e competência, estamos fazendo a nossa. Pois quem escreve a história no presente, jamais será esquecido no futuro. Antes de fazer a sequência da Caixa Preta, eu vou começar assim. Lembrar da época dos Poca Sals. Vamos querer, galera. Os Charles dos Fanáticos, rompendo fronteiras. Ele que veio diretamente de Belém do Pará. Segue o líder. Pode crer. Belém do Pará. Poca, o grande parceiro da Barcarena Autopeças.

vai e vem, e vem e vai, que vai e vem, e vem e vai. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. Seria ao vivo do Toninho com o Maluquinho já no salão. Adquira o seu, tapa e deguão. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim. Lúcio Campos gravando tudo. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Onde foi 3 anos do Carroça é Festa? Eles estão numa baita de uma ressaca. Pegaram a balsa, vieram pra cá e estão fazendo a festa aqui em Barcarena. Alô Cleiton, alô Jennifer, tão no setor deles também. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. O irmão Barcarena, Tarari, um grande abraço. Eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. Ele agita um povão, mexe com a galera. Junto com a equipe, a carroça é festa. A carroça é festa. Vem, vem dançando, vem fazendo caqueado. Na carroça da saudade você faz esse gingado. Com Tom Máximo, Franjinha e o DJ Toninho. Na carroça da saudade você não fica sozinho. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Bora Barcarena, simbora Barcarena, simbora Barcarena, simbora Barcarena. Bora, simbora, simbora, vem dançar, vai. Passeando no Oriente, uma gatinha eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Pra dançar na moral não tem dessa não. É a Lúcio Asa, a dona da noite, chegou a Barcarena. Do Pilab, adorava um homem bom. Eu só queria uma Jade. Na terra do Alibaba, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra, até Antraz eu peguei. Antraz, não foi atrás. Ia conhecer onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo ela é puro silicone. Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de loucura. Aquele poporri das marcantes. A gente detonando aqui em Barcarena, no espaço da saudade. Já já tem a sequência na Caixa Preta com a Ali do Brasil. Bora curtir a moral. Você tá com pena dela, então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Manda mimos. Deixa eu abraçar toda a galera aí também do Som Moraes. Toda rapaziada, tá por aqui também. Essa galera que eu respeito, essa galera que tem nome também. Um grande abraço do Ali do Franjinha. Vamos tocar aqui mais uma aí e já já a gente entra na saudade. Chegou, Giro Canabrava hoje. E tá mais ou menos, é. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra conhecer o astral. Sou traficante. Ele chegou, Malucão, o consagrado de Barcarena. Sou traficante. David Gordo e Simone, o casal que rompe fronteira com a carroça. Bora, David, como é que é? Seu traficante tem amor o bastante pra levar seu astral. E aí, Charles? Sou traficante. Sou traficante. Ele chegou, Charles dos Fanáticos. Sou traficante. Sou traficante do amor. Sequência aqui com o meu amigo Spoca. Ele sempre fica ouvindo, trabalhando. E a gente vai entrar nessa sequência aí. Eu sei que a galera embarca nele, dá maior valor. Sequência da Caixa Preta. Oferecimento Júnior do Comércio. Diversas marcas pra você. Alô, DJ Franjinha. É com você, DJ. É hora de pegar a patroa, ir pro salão e dar aquela forra. Se você tiver queimado, fica bonito. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. A minha saudade. Segunda-feira estaremos na ressaca do Ciro de Bragança, no City Park. Luciosa Carroça da Saudade, lançamento da Dona da Noite, juntinho com o Super Pop lá no City Park. Nem a distância me fez desistir. E um detalhe muito importante, viu, gente? As duas aparelhagens tocando simultaneamente. Uma num primeiro ambiente e outra no segundo. Abraça-me, amor, abraça-me.

melhor que eu tinha. De tanto ocultar a verdade com mentira. No oferecimento NBet91.com, o melhor site esportivo do estado do Pará. De tanto esperar o que eu nunca oferecia, hoje eu vivo a chorar o que eu sempre temia. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Mas cadê o Cleiton, hein? Esqueci de viver. Só na mão. Esqueci de viver. De tanto correr pra roubar tempo ao tempo, esquecendo até dos melhores amigos. De tanto lutar sem pensar no fracasso, descobri sem querer que eu vivi sem motivo. Acabando aqui, todo mundo lá na chácara do Spoca. Aquele jantar agradável. Esqueci de viver. Aquela saladinha, purê, suquinho de acerola. Esqueci de viver. Bora recordar, esqueci, vamos lá, Bacarina! Não suportar, olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. Pra esquecer que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher, que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Você, igual a tantos que você mentia, o quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passo. Tá chegando aquela tertúlia de quinta-feira, né, David Gordo? Igual a tantos que você. Na piscina Pai Dela. O quadro da parede eu vou tirar. E que vem isso aí, pra não mais sofrer. Não vale dormir na cadeira. Traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado. Próximo sábado tem banda Fruto Sensual aqui. Tá bom? Existe uma saudade imensa que ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda daqueles momentos. Ei, Josias, que não voltam mais. Essa música aí é a cara de Barcarena. Rua, oh, rua, rua da recordação. Rua, oh, rua,

paixão. Oh, oh, oh, meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama vira chama, nada apaga esse calor. Luxuosa Carroça da Saudade. Quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, corre de si. O Jaime, o Joel também. Um abraço a vocês. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Aí, Bandeira, aquele grito famoso, meu irmão. Oh! Mas sempre volta pra mim. Oh! Mas cadê o Marcelo, fotógrafo, hein? Chega aqui com o Juninho, mano. Não ligo, sempre vou te esperar com um sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor. Traz uma caneta logo pra te assinar. Gosto quando a gente se ama. O nosso amigo Thiago, também o Jones, a Marginha, a Aldaleia, o Arcinha, Beth Rai, a carroça é o amor delas. Vale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar com um sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, oh, meu amor, é gostoso quando a gente se ama. A dona da noite chegou no pedaço.